Uhul! E a subida volta! Vamos lá! Vamos contar a minha história! Um, dois, três! Cara, se eu sou do caminho da fardesia, eu apressado por a rua, por a minha cidade, por doente, no mar soar, já do dia de inverno. Thank you.